não posso ter outro sentimento que não seja um sentimento de revolta. Nós estamos aqui no cartão, num dos cartões de visita da Avô, com uma paisagem terrível, não é? Uma paisagem que demonstra a inércia dos nossos governos, do atual e de outros anteriores, que continuam a brincar com as pessoas do interior em relação aos fogos. É uma tristeza nós ver, mais uma vez, já em 2017 aconteceu isso, fomos esquecidos e continuamos esquecidos, porque em 2025 continuamos esquecidos. Se não fossem as populações, neste caso da minha freguesia de Avô, a combater o incêndio, pois as coisas ardiam e ardiam muito mais. E eu tenho que dar os parabéns aqui a todos os avoenses que se lutaram contra este incêndio, apesar de nós vermos carros de bombeiros aqui parados. Em 2017 não vimos um carro de bombeiros. Desta vez vimos, mas estavam parados porque não agiam e só agiam com a autorização da Proteção Civil, que quizá estaria instalada com ar-condicionado em algum estacionamento e um livreiro do hospital. E a ordem devia ser: deixem arder, tirem as pessoas das casas, deixem arder. O que é certo é que quando as pessoas não saíram de casa, as casas estão em pé. Se não, se tivessem saído como estavam a dizer, hoje tínhamos muitas casas ardidas. Infelizmente, em Avô arderam 3 casas, 2 de habitação, uma que já estava em ruínas, mas que teve um grande perigo para a população, porque estava no centro da vila. E aí sim, tivemos os nossos bombeiros de Oliveira do Hospital a combater. Porquê? Porque são as corporações da terra, são as corporações daqui que conhecem o terreno, conhecem até as pessoas e sabem que meios hão de utilizar, porque eles sabem que há caminhos onde não entram carros de bombeiros, entram carros mais pequenos. E esses homens, sim, esses é que são de valor e esses é que deviam estar aqui. Quem sabe, talvez, pôr alguém da região também à frente, porque quando há incêndios em Lisboa ou no outro lado qualquer, também não vão os nossos bombeiros lá, não são eles que mandam. Às tantas, com certeza, até eram capazes de fazer melhor trabalho, mas é preciso alertar que tantas populações estiveram sozinhas, completamente sozinhas. Esta é uma crítica que de resto é partilhada por muitos dos autarcas das freguesias afetadas, de que foram as próprias populações e as corporações locais que ajudaram, porque de resto contaram com é verdade, si próprias. É verdade, e nós tivemos o exemplo de, olha, e tenho que tirar o chapéu ao nosso Presidente da Câmara, que sem papas na língua disse tudo. Eu não vou querer imitar, não vou dizer merda, mas vou dizer que é uma grande vergonha o que se passou aqui. E é uma vergonha para os nossos governantes. Felizmente aqui na região não houve mortes, porque com certeza se houvesse teríamos cá o Presidente da República ou até o Primeiro-Ministro nesses funerais. Ainda bem que não houve. E ainda bem que até eles não virem, porque eles, se vierem, nós só vamos ter a imagem deles, ou é na praia, ou em sítios, ou em festas, e a vergonha é essa, é não virem, não estarem aqui. Com certeza, se este incêndio fosse talvez na Comporta ou noutro sítio qualquer, o resultado seria outro, com certeza, e a intervenção também. Portanto, acha que de 2017 para cá nada mudou? Não, nada mudou. Acho que ainda é pior ainda, porque já tiveram tempo para aprender e não, nada mudou. É incrível como é que deixam as pessoas assim à mercê de um fogo. E este foi terrível. O 2017 foi muito grande. Este não foi tão grande, mas penso que foi. E foi mais demorado. E era um fogo que não tinha razão de ser aqui. Este fogo devia ter sido morto à nascença, quando no piódão. Ele tinha todas as condições para ser apagado, caso houvesse meios e caso as pessoas que estão à frente percebessem alguma coisa disto, porque realmente isto é um atestado de incompetência que nós temos aqui, a quem está à frente desta área. E agora, Sr. Presidente? Agora, temos que nos reerguer. Já ouvi colegas seus até dizer, chamar-nos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós somos realmente pessoas fortes, porque combatemos o incêndio, porque quando temos um incêndio precisamos de bombeiros, não temos. Quando estamos doentes precisamos de um médico, também não temos. E isto realmente, o interior está esquecido, e falam investimentos no interior. É impossível as pessoas virem para o interior sabendo que correm estes riscos. Mas vivem aqui pessoas que não são coitadinhas, são pessoas que se levantam de manhã e que vão trabalhar e que pagam impostos e que fazem também muito por este país. Este fogo apanhou-nos aqui numa altura, isto é uma zona, é uma região muito sazonal, estamos em plena época alta, e este fogo apanhou-nos aqui numa altura em que os hotéis estavam cheios, as praias estavam cheias de turistas. Claro que essa gente foi-se toda embora no dia 15, e os que eram para vir já não vêm. E eu agora faço um apelo que realmente para terem atenção a isso, porque os nossos operadores neste momento vão sofrer, e vão sofrer bastante, porque agosto seria o pulmão para toda esta gente, para o comércio, para os hotéis, para os restaurantes, e agora não, agora não vamos ter ninguém. Exatamente, exatamente. E até digo, numa altura em que é moda falarmos de identificação, há pessoas que se identificam com isto e com aquilo, eu pedi aos nossos governantes para se identificarem um bocadinho com os nossos beirões e que venham à beira, que venham aqui e que vejam e que nos ajudem. Porque no dia 15, antes do fogo chegar, a população protegeu as suas casas com água e água e água. Essa água, por exemplo, era a água da rede. Eu de certeza que este mês vão ter uma conta de água brutal. Fazia também aqui um apelo à PDSE para ter atenção a isso, ver o que é que se pode fazer para minimizar esses custos, porque as pessoas salvaram as casas com água da rede antes do fogo chegar, enquanto puder. Pronto. E era isso que eu também faço esse apelo, para que as autoridades e quem está à frente agora olhe um bocadinho para nós e que nos ajude. Não vamos pedir nada que não queremos pedir, nada que não tenhamos direito, mas pronto, mas que nos ajudem e que nos apoiem, porque realmente isto causou um prejuízo grande aqui à nossa região.